A fecheiro 38, último fecheiro. Nota do autor em busca das sete maravilhas. Esta nota revela elementos do enredo. Ao longo dos 10 romances e das duas coletâneas de contos anteriormente publicados, Gordiano, o descobridor, fez algumas referências ocasionais aos seus dias de juventude e, em especial, ao périplo pelas sete maravilhas do mundo que realizou enquanto jovem adulto. Durante muito tempo quis escrever a história de tal viagem. Finalmente, a ocasião pareceu auspiciosa e o resultado foi o livro que o leitor tem nas mãos. Mal sabia eu, quando iniciei, que a viagem de descoberta do autor seria tão longa, árdua e repleta de maravilhas como a de Gordiano. Para explorar as sete maravilhas, entramos num labirinto de história e lenda, fatos concretos e meios factos, arqueologia revolucionária e as mais recentes inovações em termos de realidade virtual. O fascínio exercido pelas sete maravilhas sobreviveu em muito à sua existência física. Só uma, a Grande Pirâmide, permanece intacta. As restantes estão em ruínas ou desapareceram por completo. Para compreender a escala e a magnificência destes monumentos, bem como a razão por que tiveram um impacto tão duradouro na imaginação do mundo, temos de recorrer a antigas fontes literárias, que por vezes são mais confusas do que esclarecedoras. Abundam imagens das maravilhas, mas estas são muitas vezes discutíveis. Ao longo dos séculos, as metodologias usadas para visualizar as maravilhas têm variado entre o rigor científico e o completo absurdo. Depressa descobri que não podia recorrer a uma só fonte para responder a todas as questões. Ainda não foi escrito um livro que reúna tudo o que sabemos sobre as sete maravilhas e que possa ser considerado fiável. Contudo, um livro esteve perto de alcançar esse estatuto e nem sequer tive de o procurar. Veio ter comigo, tendo chegado certo dia à minha casa por correio internacional, uma oferta do editor, antologista e amigo britânico Mike Ashley. Como Gordiano, Mike visitou as maravilhas quando era mais jovem, escrevendo um livro fantástico sobre elas, The Seven Wonders of the World, publicado pela Fontana, na Grã-Bretanha, em 1980. Ao saber que eu tencionava levar Gordiano às maravilhas, Mike enviou-me por correio um dos seus exemplares, o que se revelou uma dádiva dos céus. Fruto de uma investigação meticulosa, escrito de modo esplêndido, o livro do Mike é, de longe, a melhor obra num só volume que encontrei sobre as maravilhas. Há muito esgotado e um pouco desatualizado, tendo em conta as descobertas arqueológicas subsequentes, é um livro que clama por uma nova edição. Entre as minhas dívidas para com Mike Ashley está a intrigante noção de que Alexandre o Grande poderá ter desempenhado um papel na elaboração da lista das sete maravilhas. No romance, tal teoria é avançada pelo companheiro de viagem de Gordiano, Antípatro de Sidon, a figura histórica que escreveu de facto um poema enumerando as sete maravilhas, provavelmente a mais antiga das listas do género existentes. Os vários poemas recitados por Antípatro neste romance são criação minha ou foram livremente adaptados a partir das traduções inglesas de W. R. Payton, da edição em cinco volumes de The Greek Anthology, da Lubb Classical Library, agora no domínio público. Para conhecer um pouco melhor as questões mais subtis do trabalho de Antípatro, recorri a Poetic Garlands, Hellenistic Epigrams in Context, de Catherine J. Gutzwiller, UC Press, 1998. Dioscórides e Antipater, Avicidan, The Poems, com edição de Jerry Clack, Bolkazi Carducci, 2001, e as duas obras monumentais de A.S.F. Gow e D.L. Page, The Greek Anthology, Hellenistic Epigrams and The Greek Anthology, The Garland of Philip, Cambridge University Press, 1965 e 1968. O enigmático epitáfio na lápide de Antípatro também foi retirado de The Greek Anthology, sendo na realidade atribuído a Meleagro. A veracidade do poema e a possibilidade de ter sido de facto gravado numa pedra são questões que continuam em aberto. De Plínio, Valério Máximo e de um fragmento de Cícero, chegam-nos notícias da febre de aniversário anual que alegadamente causou ou contribuiu para a morte de Antípatro. Como, quando e onde surgiu a lista das Sete Maravilhas? O que sabemos de facto sobre cada uma delas e como sabemos? O que aconteceu às maravilhas? O livro de Mike Ashley aborda estas questões básicas. Não posso repetir aqui toda a informação. Contudo, posso dar algumas orientações para que o leitor curioso fique a saber mais sobre as maravilhas. Eis algumas notas sobre as fontes, seguindo a ordem por que surge cada maravilha neste livro. Sobre a cidade de Éfeso e a adoração a Ártemis, a obra mais útil que encontrei foi Paul, Artemis and the Jews of Ephesus, de Rick Strellan, Berlim, de Gruyter, 1996, também publicado no Journal of Theological Studies, 49, número 1, 1998, que contém um longo capítulo, onde é descrita a devoção da cidade à deusa. Entre as fontes antigas, Plínio e Vitrúvio oferecem pormenores sobre o templo, ao passo que Estrabão e Tácito falam do pomar de Ortígia. Resta muito pouco do templo de Ártemis. Alguns fragmentos podem ser vistos no Museu Britânico de Londres. O que pensar dos apêndices que pendem das estátuas arcaicas de Ártemis? Serão seios ou testículos bovinos? Poderá encontrar uma discussão sobre esta questão em At Home in the City of Artemis, Religion in Ephesus, in the Literary Imagination of the Roman Period, por C. M. Thomas, em Éfesus, Metropolis of Asia, com edição de Helmut Custer, Trinity Press International, 1995, onde estava localizado o pomar de Ortígia. Submeto-me às opiniões de Dieter Kniba e Ilka Thur nas respectivas teses, também elas incluídas no livro de Custer. Éfeso surge como palco de vários romances gregos antigos. Os Amores de Leucipe e Clitofonte de Aquiles Tácio descreve a procissão de Ártemis e narra a história do teste de virgindade e das flautas de Pan na Gruta Sagrada. O romance Apolónios, King of Tyre, Apolónio, rei de Tiro, de autor desconhecido, serviu de inspiração à peça de Shakespeare, Péricles, Príncipe de Tiro, que atinge um clímax vertiginoso no Templo de Ártemis e nos oferece estas falas memoráveis. Marina, enquanto forem os fogos quentes, as facas afiadas e as águas profundas, atado continuará o meu nó virginal. Diana, ajuda-me no meu propósito. Bode, que temos nós a ver com Diana? A visita de Gordiano a Éfeso nada tinha a ver com Dionísio, mas tudo a ver com Diana. É possível encontrar uma descrição pormenorizada do mausoléu na obra em vários volumes The Mausoleum at Halicarnassos, Reports of the Danish Archaeological Expedition to Bodrum, de Christian Jeppesen. No quinto volume do relatório, publicado em 2002, são analisadas todas as provas arquitetónicas, esculturais e literárias, sendo Plínio a nossa fonte principal, e apresentadas fotografias de um modelo à escala, fragmentos do que resta das esculturas, incluindo as famosas estátuas que se julga representarem Mausolo e Artemisia, podem ser encontrados no Museu Britânico. A dor da viúva Artemisia foi descrita por muitos autores antigos, sendo talvez Aulo Gélio quem o fez com mais intensidade. O vídeo narra a história de Hermafrodito e da sua transformação na fonte de Salmacis. Estrabão e Vitrúvio referem igualmente a fonte e os seus pretensos poderes. A atividade sexual da viúva Bito é tema de um dos poemas de Antípatro, mas fui eu quem a tornou parente de poeta. Foram publicados muitos livros sobre os antigos Jogos de Olímpia. Um dos mais acessíveis é a obra The Naked Olympics, de Tony Parrott, Random House, 2004, que apresenta os factos conhecidos com toda a bravata de um jornalista desportivo moderno. A crónica do escritor antigo Eusébio lista os jogos por data, bem como os nomes de alguns dos vencedores, incluindo Protofanes de Magnésia, sobre o qual mais nada se sabe. A víbora, a que chamam Dipsas, é referida em várias fontes antigas, incluindo os poemas de Antípatro. Os autores antigos ficavam maravilhados pela magnificência da estátua de Zeus, do escultor Fídias. O autor romano Quintiliano declarou que a sua beleza é tal que se diz ter até aumentado a reverência com que o Deus já era encarado. Tão perfeitamente a majestade do trabalho transmitia a impressão de divindade. Nos dias de hoje, nada resta da estátua. O interlúdio de Corinto foi inspirado nos poemas de Antípatro, recitados no romance, bem como por uma palestra a que assisti na Universidade da Califórnia, em Berkeley, em 2011, Magic and Religion in the Ancient Corinth, realizada por Ronald Stroud, que é Clio Distinguished, professor de línguas e literaturas clássicas. A intensa apresentação do professor Stroud sobre maldições e bruxaria foi a gênese da inquietante experiência de Gordiano por entre as ruínas de uma cidade outrora grandiosa. Para os pormenores arqueológicos, consultei Ancient Corinth, A Guide to the Excavations, Escola Americana de Estudos Clássicos, em Atenas, 1960. Terão a destruição e despovoamento de Corinto sido tão absolutos como alguns autores antigos sugerem? Elizabeth Gerhardt e Matthew Dickey abordam esta questão no seu ensaio The View from Isthmus, incluído em Corinth, The Centenary, 1896-1996, com edição de Charles K. Williams II e Nancy Bukidis, Escola Americana de Estudos Clássicos em Atenas, 2003. O escultor e autor Herbert Marion relatou a história do Colosso e analisou os desafios artísticos e de engenharia colocados pela sua construção num longo artigo, The Colossus of Rhodes, publicado em 1956 no The Journal of Hellenic Studies, número 76. Mais recentemente, Wolfram Höpfner publicou as suas ideias sobre o monumento com ilustrações de uma reconstrução em Der Koloss von Rhodos und die Bauten des Helios, Verlag Philipp von Zabern, 2003. Nada resta do Colosso e a sua localização exata é incerta. Apesar da sua profunda marca na imaginação popular, as antigas imagens que mostram a estátua erguendo-se de pernas abertas sobre o Porto de Rhodes são produto de fantasia, retratando uma impossibilidade física. Na altura da visita de Gordiano, como é referido no romance, o polímata Posidónio tinha-se instalado há pouco em Rhodes, depois de longas viagens. Dos seus escritos sobre os gauleses, restam-nos apenas alguns fragmentos. É possível encontrar um resumo na obra de Philip Freeman, The Philosopher and the Druids, A Journey Among the Ancient Celts, Simon and Schuster, 2006. Diodoro Sículo está provavelmente a citar Posidónio quando descreve o comportamento homossexual dos gauleses. Ainda que as suas esposas sejam agradáveis, os homens pouco querem saber delas, mas ardem de luxúria uns pelos outros. É a sua prática dormir no chão, sobre peles de animais selvagens, e dar cambalhotas com um rapaz de cada lado. E o mais espantoso é que não sentem qualquer preocupação em relação à sua dignidade, mas antes se prostituem sem problemas. Nem consideram este comportamento vergonhoso, mas antes, se se oferecem e são rejeitados, consideram tal recusa um ato de desonra. Quando Gordiano visitou a Babilónia, já não havia muito para ver das duas maravilhas aí localizadas. Ao longo dos anos, foram propostas várias reconstruções dos jardins suspensos, recorrendo às descrições de Estrabão e Diodoro Sículo. Heródoto descreve o zigurate Et Menanki e fala da tradição babilónica da prostituição no templo. Quanto às muralhas da Babilónia, podemos fazer uma ideia da sua magnificência a partir da reconstrução da Porta de Istar e da Via Processional expostos no Museu Pergamon, em Berlim, construído a partir de materiais descobertos nas escavações conduzidas por Robert Koldei. Outros achados, incluindo imagens de leões e dragões, podem ser vistos em vários museus por todo o mundo. No local onde existiu a própria Babilónia, as investigações arqueológicas têm sido dificultadas em décadas recentes pelos projetos de construção de Saddam Hussein, pelas pilhagens levadas a cabo durante o caos da invasão norte-americana de 2003 e pela subsequente ocupação do local pelo exército dos Estados Unidos. A Grande Pirâmide de Gizé, a única maravilha a sobreviver até aos nossos dias, tem sido incessantemente explorada por livros, artigos de revistas, programas de televisão, etc. Era igualmente famosa e misteriosa no tempo de Gordiano. Heródoto, Estrabão, Diodoro Sículo e Amiano Marcelino escreveram sobre as pirâmides. Heródoto fala da utilização de múmias como garantias para empréstimos. Diodoro Sículo repete esta informação e ambos os autores fornecem pormenores fascinantes sobre as diferentes formas de mumificação. Nem Heródoto, nem os escritores posteriores, Estrabão e Diodoro Sículo, ambos contemporâneos de Gordiano, fazem qualquer referência à Grande Esfinge de Gizé, que é descrita por Plínio o Velho, que escreveu algumas gerações depois de Gordiano. Plínio comenta que as fontes egípcias também não fazem qualquer referência à Esfinge. Tal conduz-nos à hipótese de que o gigantesco monumento esteve enterrado sob a areia durante um longo período, e não foi redescoberto senão no tempo dos últimos soberanos ptolemaicos, ou ainda mais tarde. Ver a edição de Plínio da Lub 36.17 e a nota do tradutor D. E. Eichholz. Como os leitores do romance perceberão, o farol de Alexandria não se encontrava entre as sete maravilhas originais. Foi acrescentado mais tarde, muito mais tarde, bem depois de a lista ter sido concebida, substituindo por norma uma das desaparecidas maravilhas babilónicas. Ocorrem muitas outras variações à lista canónica ao longo dos séculos. As trocas são demasiado numerosas e complicadas para as referir aqui. Mesmo depois de ter visto as sete maravilhas originais, Gordiano sente-se assombrado pelo primeiro e, durante muitos séculos, único arranha-céus do mundo em faros. Um milagre de engenharia. O farol sobreviveu até ao século XIV, quando uma série de terremotos o fizeram desabar sobre o porto de Alexandria. Hermann Tiersch reuniu todas as fontes literárias, imagens em moedas e outros dados sobre o farol em Faros, Antique Islam und Occident, Teubner, 1909. Se conseguir encontrar uma edição original deste clássico, maravilhe-se com as enormes ilustrações desdobráveis do farol desenhadas por Tiers, igualmente essencial para a compreensão da história e aparência do farol, é a leitura atenta dos pormenores constantes dos três volumes de Ptolemaic Alexandria, de P.M. Fraser, Clarendon Press, 1972. Ver volume 1, páginas 17 a 21, e volume 2, páginas 45 a 46. A obra de Judith Mackenzie, The Architecture of Alexandria and Egypt, cerca de 300 antes de Cristo a 700 depois de Cristo, Yale University Press, 2007, também oferece informações úteis sobre o farol, incluindo a ideia de que pode ter sido usada nafta como combustível. Ver páginas 41 a 48. As nossas ideias sobre o farol continuam a evoluir. Em décadas recentes, as explorações arqueológicas subaquáticas levadas a cabo no Porto de Alexandria por Jacques-Yves Ampereur e outros originaram novos conhecimentos e permitiram recuperar artefactos relacionados com o farol. As novas técnicas de realidade virtual e reconstrução digital também contribuíram para esclarecer o mistério do seu design e das suas dimensões. Enquanto escrevia este romance, tive o privilégio de ter acesso ao trabalho de Anthony Caldwell, investigador do Experiential Technology Center da UCLA. Um rascunho da obra de Caldwell, Reconstruction of the Pharos Lighthouse of Alexandria, incluindo diagramas detalhados do farol, baseados na sua síntese dos conhecimentos literários, arqueológicos e de engenharia, acendeu-me a imaginação. O farol era visível, de acordo com Josefo, a uma distância de 300 estádios, perto de 45 quilômetros. Mas poderia o farol responder a esse olhar, observando aqueles que o observavam? Eis um excerto de Virgil the Necromancer, de John Webster Spargo, Harvard University Press, 1934. O farol em Alexandria lançava bem longe os seus raios e maravilhava a humanidade. O seu uso como mero farol foi eclipsado na mente popular na Idade Média e passou a ser visto como um instrumento que podia ver tão longe quanto lançava os seus raios. Um engano, talvez, associado ao conhecimento de que possuía um refletor, um espelho. A partir do farol de Alexandria, podemos traçar uma linha direta através da miríade de espelhos mágicos e torres que tudo veem, ficcionais, da Idade Média e do Renascimento, até à Palantir, ao olho de Sauron, que tudo vê, e às duas torres de Orthanc e Barad-dûr, no Senhor dos Anéis de Tolkien. Devem ser referidos a alguns livros que cobrem todas as sete maravilhas. Die sieben Weltwunder der Antike, Wege der Wiedergewinnung aus sechs Jahrhunderten, Verlag Philipp von Zabern, 2003, de Max Kunze. Catálogo de uma exibição realizada no Winckelmann Museums, em Stendal, na Alemanha. Contém muitas imagens úteis. Também profusamente ilustrado é Die sieben Weltwunder, 500 anos de cultura e história dos antigos, de Arthur Müller e Rolf Amon, Chairs Verlag, 1966. Ou Die sieben Weltwunder, de Kai Brodersen, Beck, 1996, que inclui uma extensa análise das fontes, teve já várias edições na Alemanha, mas ainda não foi traduzido. O leitor poderá encontrar uma introdução básica às maravilhas em The Seven Wonders of the Ancient World, com edição de Peter Clayton e Martin Price, Routledge, 1988. A erudição dos colaboradores é notável, mas a divisão do tema em ensaios de vários autores confere ao livro um foco menos coerente do que a obra anteriormente referida, The Seven Wonders of the World, de Mike Ashley. Em segundo plano, ao longo do romance, desenrolam-se dois acontecimentos que mudaram o mundo, a chamada Guerra Social em Itália e a incipiente guerra pela hegemonia na Ásia Menor, entre Roma e Mitridates. A literatura sobre estes acontecimentos é vastíssima, mas devo referir Intelligence Activities in Ancient Rome, Trust in the Gods, but Verify, por Rosemary Sheldon, Frank Cass, 2005. O capítulo intitulado Diplomat, Trader, Messenger, Client, Spy, Rome's Eyes and Ears in the East, foi especialmente pertinente para os meus objetivos. Uma palestra realizada na Universidade da Califórnia em Berkeley por Adrienne Meyer, autora de The Poison King, The Life and Legend of Mitridates, Rome's Deadliest Enemy, Princeton, 2010, foi particularmente recompensadora. É a Meyer que devo a frase Roma é a doença, Mitridates é a cura. Vários dos episódios deste romance foram antes publicados sob a forma de contos. Poderá encontrar pormenores na página do Colophon. Fico grato aos editores de antologias e revistas que primeiro leram e comentaram estas histórias. Mike Ashley, Gardner Dozois, George R. R. Martin, Gordon Van Gelder e Janet Hutchings. Senti-me especialmente gratificado por ver Gordiano nas páginas de The Magazine of Fantasy and Science Fiction, porque a minha primeira venda profissional foi a essa revista há muitos anos. E fiquei feliz por ver Gordiano regressar às páginas da Ellery Queen Mystery Magazine, onde foi publicado o primeiro conto de Gordiano. Também gostaria de agradecer ao meu editor de longa data, na St. Martin's Press, Keith Kalla, o meu agente de longa data, Alan Nevins, da Renaissance, e o meu companheiro de longa data, Rick Solomon, que ajudaram Gordiano e o seu criador a explorar as sete maravilhas do mundo. Índice. Mapa. O mundo das sete maravilhas. Capítulo 1, Prelúdio em Roma, O Morto que Não Estava Morto. Capítulo 2, Uma História de Diana, O Templo de Ártemis em Éfeso. Capítulo 3, As Viúvas de Halicarnasso, O Mausoléu. Capítulo 4, O Tempora o Mores, Olimpíadas, A Estátua de Zeus em Olímpia. Capítulo 5, Interlúdio em Corinto, A Maldição da Bruxa. Capítulo 6, O Gaulês Monumental, O Colosso de Rhodes. Capítulo 7, Estiges e Pedras, As Muralhas e os Jardins Suspensos da Babilónia. Capítulo 8, O Regresso da Múmia, A Grande Pirâmide do Egito. Capítulo 9, São Espelhos, O Farol da Alexandria. Capítulo 10, Epílogo em Alexandria, A Oitava Maravilha. Cronologia, nota do autor, Em Busca das Sete Maravilhas. Fim. Terminou a leitura da obra de Stephen Saylor, As Sete Maravilhas do Mundo, um romance do mundo antigo. A gravação foi realizada durante os meses de agosto e setembro de 2019. Biblioteca Municipal de Coimbra, telefone 239-702630, e-mail leitura.especial@cm-coimbra.pt. Dados bibliográficos. As Sete Maravilhas do Mundo, um romance do mundo antigo. Autor Stephen Saylor. Tradução de Pedro Carvalho e Rita Guerra. Bertrand, editora, Lisboa, 2012. Título original, The Seven Wonders, A Novel of the Ancient World. Autor Stephen Saylor, 2012, by Stephen Saylor. Todos os direitos para a publicação desta obra em língua portuguesa, exceto Brasil, reservados por Bertrand, editora limitada. Esta edição segue a grafia do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Design da capa, Vera Braga. Imagem da capa, Getty Images. Revisão, Fotocompográfica Limitada. Primeira edição, novembro de 2012. Depósito legal, número 348883/12. ISBN 978-972-25-2516-9.